quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E a nossa família de mercenários de Cassiné, Ariana, Jack Boy, o Joelson Anderson. O pop é meu lugar, vai segurando então, pum, mais ou menos assim. Opa, opa, opa, dá licença, moça. É o MC Smokita. Obrigado, Bruno Costa. Garota, equipe Guarajubá, é o Alexandre, Iago, Gerebas, Damas, Ingrid e Letícia. Bomba. E aí, Jeito Mix? E aí? Na moral, eu posso falar? Então, teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma danada e toma, toma, toma, toma nesse pique, tom. Teu bumbum balança. Tomix se tocando faz novinha pira. Na na na, oh na na na. Esse é o DJ Tomix se tocando só faz novinha. Na na na, na na na. Arrepiado, você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. E aí, minha amiga, pede. Agora você vai. Pede das mordidas. Essa pinha na potranca. O Vanessinha daí com a gente. Balance. Tá todo mundo aqui do ladinho. Andra, ela... Da Hot Valley. Tota... Murilo Silva. Tranca. Alaís. Um, ela... A Deise também. De Lorena Peckman. Absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. E aí, Agrovila? Taca, taca, Campina! Com força. Vem comigo! Vem comigo! So close to you right now. Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Para Rodrigo, para Roberta, Luciana e aí André, pra cima! E quem vai acordar amanhã chapado, bota pro céu! Solta o bordinho! Solta o bordinho! Sai do chão! Sai do chão! A parada é doida! Vai! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota... E aí, meu parceiro? Oi! Vamos... Do meio quilo também tá aí com a gente! Tira a vida. E aí, vira saudade! Beber. E toda a galera parabenizando dinheiro, o Capirô! O pop entrou na tua cabeça e ele não vai sair. É muito pop na cabeça. O Dandinho Pop, o dos flagrantes 3D de Castanhal. Obrigado, Naldinho. Aquela amiga que representa. Toda a galera da Barra Limpa também tá aí tomando todas. Luizão da Pimenta. O Marcelinho, a Luane também tá ali com a gente. Galera de Castanhal, bora Bruno da Vilma. Chamando suas amigas, vai. Tenta a Betânia, ó. Kika a Betilda, vai. Tenta a Betânia, ó. Vai, fica a Betânia, ó, fica a Betânia. Menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, fica a Betânia. É a cachorra, é tuíra. Betilda, vai, fica a Betânia. Cachorra também tá aí com a gente. Cadê o Lulu Mix, hein? Ó, fica a Betânia, que hoje não tô puta, bom. Ah, fica mascando, besta. Mas tava limpo.